mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, hoje, com Cristina Pinheiro. Um ano complicado, mas ao mesmo tempo positivo para o turismo em Foz do Iguaçu e região. As dificuldades não foram poucas, a começar pelo calendário, que não foi nada generoso no tocante aos feriados prolongados. O momento ruim enfrentado pela economia brasileira e pela economia argentina tiveram impacto direto na atividade turística na fronteira. No mercado brasileiro, um dos principais impactos foi em relação ao mercado aéreo, que teve aumento no preço das passagens e diminuição na quantidade de rotas e aeronaves. Como resposta a esse problema, o turismo de Foz do Iguaçu focou nos destinos regionais, situados a 1.000 quilômetros de distância, nos quais é possível vir de carro ou ônibus até a Terra das Cataratas. Deu certo. Já quanto aos argentinos, enfim, nada pôde ser feito a não ser compensar a ausência dos hermanos recebendo brasileiros ou estrangeiros de outras nacionalidades. Quem trabalha exclusivamente com o público argentino, entretanto, passou por poucas e boas. Os números finais de visitação às cataratas e à usina de Itaipu serão divulgados no final da tarde de terça-feira, com tendência de manutenção do volume de visitantes de 2012 ou até mesmo uma leve alta em relação ao ano que foi, até o momento, o melhor para o turismo iguaçuense. Independente de qual seja o resultado, entretanto, 2013 ficará na história turística da fronteira por dois motivos. As discussões sobre a circulação de veículos de turismo privativo e táxis no Parque Nacional do Iguaçu, finalmente resolvidas na manhã de ontem, e a chegada e saída dos X Games, evento global de esportes radicais que foi ótimo para a divulgação dos atrativos da fronteira enquanto durou. No programa de hoje, vamos falar da situação do parque e também trazer uma outra boa notícia. O anúncio de que as praças de Foz do Iguaçu, as poucas praças que temos, serão renovadas para as comemorações do centenário do município em 2014. Participe do CBN Turismo e interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz.com.br. facebook.com/cbnfoz ou cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 28 de dezembro de 2013. Bom dia. Instituto Chico Mendes publica a portaria que garante a entrada de veículos de turismo no Parque Nacional. Depois do Natal, agora é a vez do tradicional Réveillon iguaçuense movimentar Foz do Iguaçu e a rede hoteleira comemora a alta ocupação que chega a quase 100%. Levantamento do Ministério do Turismo apresenta mudança no perfil dos brasileiros que pretendem fazer viagens de turismo pelo país. Turista que visitar Foz do Iguaçu em 2014 vai encontrar praças da cidade revitalizadas e também a situação da baixa taxa de argentinos aqui na cidade. E não perca no programa de hoje também as opções culturais e de lazer para o final de semana na Terra das Cataratas. 11 horas e 19 minutos, o CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo. Onze horas e vinte e dois minutos, e a previsão do tempo, a temperatura também. Neste sábado, há uma intensificação do sistema de baixa pressão posicionado sobre o norte da Argentina, o que aumenta a instabilidade sobre o Paraná. O dia vai ter uma condição de nebulosidade variável com potencial para chuvas já desde o início da manhã em várias regiões aqui do estado, inclusive na região oeste. Com a grande instabilidade, as temperaturas elevadas, há uma maior condição para temporais atingirem as áreas isoladas do estado. Foz do Iguaçu deve registrar a temperatura máxima de 34 graus. A temperatura no momento é de 30 graus em Foz do Iguaçu. Os aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens, exceto o de Foz do Iguaçu, que deve permanecer fechado até o meio-dia em razão de obras programadas pela Infraero na pista do terminal. Na BR-277, neste final de semana em que muita gente está pegando a estrada para viajar, registro de movimento intenso de veículos em todo o trecho entre Foz do Iguaçu e Guarapuava e também no sentido contrário. Pico de veículos na Praça de Pedágio de São Miguel do Iguaçu durante as primeiras horas da manhã. Movimento intenso também no perímetro urbano de Foz do Iguaçu. Agora a movimentação da Ponte da Amizade, que também está movimentadíssima com registro de lentidão, principalmente no sentido do Paraguai. O trânsito no sentido Foz do Iguaçu flui mais rapidamente. E agora vamos saber, na BR, as informações na BR-469, que dá acesso à Ponte Tancredo Neves, ao aeroporto e alguns dos principais hotéis da cidade e ao Parque Nacional do Iguaçu, onde há registro de grande movimentação desde o horário de abertura do parque e recomendação de atenção na passagem em pontos como a rotatória de acesso à Argentina, as curvas do Rio Tamanduá, perigosas, né? E a saída de bairros como o Carimã e o Remanso Grande. Na Ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, lentidão na passagem pela aduana de Puerto Iguaçu e previsão de filas ainda maiores no período da tarde. E vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui em Foz do Iguaçu com Marjorie Colombari. O dólar nesta manhã de sábado está cotado em Foz do Iguaçu a 2,38 para compra e 2,46 para venda. O peso argentino está cotado a 0,23 para compra e 0,27 para venda. O guarani, R$1 compra 1.950 guaranis e 1.850 guaranis são necessários para a compra de R$1. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 3,10 para a compra e a 3,30 para a venda. Marjorie Colombari para a CBN Foz. Obrigada, Marjorie. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1.756.000 litros de água por segundo. Panorama ideal para esta época de poucas chuvas e ideal para todos os tipos de passeios e fotografias, tanto do lado brasileiro como do lado argentino. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos tanto no Brasil como no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. Agora 11 horas e 25 minutos, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida. CBN Turismo. 11 horas e 27 minutos, o Parque Nacional do Iguaçu, volta e meia, é alvo de destaque nacional. E nas últimas semanas, o que mais chamou a atenção foi a notícia de que a partir do próximo dia 30, veículos de turismo não poderiam mais circular pelo local, o que despertou a revolta dos guias de turismo. E depois de várias idas e vindas com intervenções, inclusive na esfera federal, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade publicou a portaria que garante a entrada de veículos de turismo no local até que seja revisto o plano de manejo do Parque Nacional do Iguaçu. E quem traz as informações é o repórter Maurício Freire. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade publicou nesta sexta-feira a portaria que garante a permanência da circulação de táxis e vans para transportar turistas dentro do Parque Nacional do Iguaçu. A portaria derruba o antigo documento que proibiria a prática a partir do dia 30 de dezembro. A revogação da medida foi um pedido do setor de turismo da Terra das Cataratas, que na última semana levou representantes até Brasília para se reunir com as ministras-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Para Paulo Ângeli, presidente do Conselho Municipal de Turismo, o encontro foi fundamental para que a circulação dos veículos fosse mantida. Aquela visita nossa ministra da semana passada foi crucial, porque nós conseguimos fazer chegar até a ministra o nosso pleito, né? O que nós pensávamos, que até então nós não tínhamos conseguido, né? E a ministra foi sensibilizada e concordou de que o plano do manejo já era um documento que não servia nem ao meio ambiente nem ao turismo. De acordo com Paulo Ângeli, além da receptividade, a ministra do Meio Ambiente entendeu o posicionamento do setor de turismo. E ela foi muito clara também quando ela disse que entendia que o Parque Nacional do Iguaçu, ele tem área de preservação e tem área de visitação, e que isso tem que ser muito bem diferenciado, até porque a maioria dos parques brasileiros, eles subsistem com os recursos que entram na visitação às cataratas. A revogação da medida vale por 12 meses, período em que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade deve fazer uma revisão do atual plano de manejo do parque. Lá dentro do Conselho do Parque é que nós vamos fazer valer o nosso direito de participar da revisão do plano de manejo. Então entendemos que estamos tranquilos, né, de que vamos trabalhar, vamos participar e vamos mostrar que nós temos vontade de também contribuir para a preservação do parque dentro do respeito à visitação turística às cataratas. Paulo Ângeli diz ainda que, além da permanência da circulação dos veículos de turismo, o setor também irá reivindicar um transporte diferenciado na unidade de conservação. É evidente que nós vamos buscar que seja implementado, que seja previsto dentro do plano de manejo, um sistema de transporte diferenciado, como um trem elevado, alguma coisa nesse sentido. Nós não podemos aceitar de que saiam os veículos de turismo e, ao mesmo tempo, se fortaleça o transporte da concessionária, que não tem diferenciação nenhuma com os veículos de turismo. O prazo de um ano para a revisão do plano de manejo do parque poderá ser revogado por mais um ano. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11h30 em Foz do Iguaçu, repórter CBN. Voltamos a apresentar CBN Turismo. Onze horas e 34 minutos e uma parceria entre a Prefeitura de Foz do Iguaçu, Estado e Fundo Iguaçu vai possibilitar a revitalização das três principais praças da cidade. Previstas para serem entregues para as comemorações do centenário de Foz do Iguaçu, as praças da Bíblia, do Mitre e da Paz, que engloba também a Praça Getúlio Vargas, vão passar por profunda reforma, o que vai propiciar aos turistas que chegarem à cidade vários locais de passeio e descanso. Essa semana eu conversei com o Gilmar Piola, presidente do Fundo Iguaçu, que me explicou como vão acontecer essas obras. Vou conversar agora com o Gilmar Piola. Gilmar Piola, que tem, entre outras atribuições, é presidente do Fundo Iguaçu. Boa tarde, Piola. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É um prazer falar com vocês mais uma vez. Obrigada, Piola, pela sua participação, pela sua disposição. Eu sei que você está super atarefado e deu uma pausa aí para nos atender. Então, Piola, não quero tomar o seu tempo. Eu queria que você falasse para a gente, Piola, a respeito... nós temos aí três projetos de três praças aqui em Foz do Iguaçu que vão ser revitalizadas agora para as comemorações do centenário aqui em Foz do Iguaçu. Você falou que o Fundo Iguaçu já fez a sua parte, o projeto está pronto e já foi encaminhado aí para quem vai dar andamento a esse projeto. Então, nós assumimos no início do ano um compromisso com o prefeito Reni, também com o secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná, o Ratinho Júnior, de elaboração desses projetos. E fizemos a nossa parte, entregamos os projetos executivos completos, projetos de engenharia, de arquitetura, todos necessários aí para fazer a licitação, para fazer essa revitalização da Praça da Bíblia, da Praça do Mitre e também da Praça, da Praça da Paz. São projetos que vão deixar um legado muito interessante para o centenário da cidade, né? Mais importante do que se organizar eventos com artistas famosos, pagando cachês caros e tudo mais, é o legado que fica, né? E nós fizemos essa opção de fazer esses projetos de revitalização dessas praças, que acho que a população de Foz do Iguaçu vai receber muito bem. Esses projetos, né, eles foram desenvolvidos, como você já falou, pelo Fundo Iguaçu. E você acha que, nós temos informações aqui, que vocês têm, que a intenção é de que já nos primeiros meses de 2014 essas três praças já possam ser entregues para a população aqui de Foz do Iguaçu? Olha, não dá para falar em datas ainda, porque a partir de agora não depende mais da gente, depende da prefeitura, depende do governo do estado.

o tempo está passando, né, e esperamos que tenha tempo hábil de conseguirem viabilizar essas obras. É verdade, Fiola. Então, mais uma vez, pela sua participação, estamos ansiosos para ver todas essas obras prontas, então, Fiola. Então, estamos na torcida, né? Eu quero aproveitar, Cris, para desejar para você e todos os ouvintes da CBN um ano novo aí com muita energia positiva, com muitas realizações aí para todos vocês. Agora, 11 horas e 42 minutos, foi a entrevista então com o Gilmar Piola falando a respeito da revitalização das praças aqui de Foz do Iguaçu. A temperatura aqui em Foz agora é de 30 graus. E a cidade de Santa Terezinha de Itaipu também é destaque no CBN Turismo. Uma das opções de lazer na região é o terminal turístico da cidade, que costuma receber milhares de turistas durante a temporada de verão. Mas a baixa da água do lago Itaipu não está agradando os visitantes. A prefeitura então decidiu colocar chafarizes ao longo da prainha para amenizar a situação do local, que também passou por reformas recentemente. Eu também conversei com o secretário de Indústria e Turismo lá de Santa Terezinha de Itaipu, que nos falou a respeito dessas obras lá, dessas renovações na prainha. Vou conversar então com o secretário de Indústria e Turismo de Santa Terezinha de Itaipu, senhor Arlênio Boarólio. Secretário, nós sabemos que o terminal turístico aí de Santa Terezinha de Itaipu teve uma grande movimentação com as altas temperaturas, mas também a gente sabe que, assim como está acontecendo em todos os municípios lindeiros de Itaipu, estão enfrentando aí um baixo nível do lago, até por conta do calor e da falta de chuva. Como é que vocês estão fazendo para receber todos os turistas em Santa Terezinha, secretário? Sim, nós estamos desenvolvendo alguns trabalhos aí para divulgar mais e até mesmo a gente está dando uma atenção maior no nosso camping. Então nós melhoramos, ampliamos, deixamos aí tudo mais confortável e agradável para que as pessoas possam estar usando o camping e a sombra. Infelizmente o nível do lago, ele não está proporcionando banho. Algumas pessoas ainda se arriscam a entrar, mas o local que era antes preparado com areia, cimento, para que as pessoas pudessem ficar mais à vontade, hoje ele está distante da água. Nós desenvolvemos algumas alternativas. Uma delas foi a criação de vários chafarizes. Então nós bombeamos a água do lago e jogamos no cimento, que antes era o local do banho, e nisso as pessoas estão conseguindo diminuir um pouco o calor com a questão da falta de água. Secretário, isso mostra a preocupação que vocês têm com os turistas e com os visitantes aí em Santa Terezinha de Itaipu em criar essa alternativa. Inclusive, há algumas semanas o terminal ficou fechado durante alguns dias para receber uma revitalização e também, né, para poder proporcionar aí um ambiente mais agradável para os visitantes. Como é que vocês partiram essa ideia de colocar esses chafarizes? Sim, nós tivemos um período antes de fechamos o terminal porque nós precisávamos revisar todo esse camping que eu comentei. No camping existem encanamentos de água, encanamento de esgoto e principalmente a questão da energia. Nós temos um sistema de tratamento de esgoto, dito que é uma das poucas praias que tem esse tratamento de esgoto, então a gente precisa fazer a manutenção. E para isso foi necessário fechar, porque nós tínhamos aí fios elétricos passando nos locais e também nós estamos desenvolvendo essa ideia. Então, por exemplo, desenvolveu essa ideia simples, de certa forma não tão cara, mas chamou atenção. Precisamos aí apenas umas escavações, da aquisição de uma bomba, levamos esse chafariz. Nós pretendemos para as próximas temporadas encarar essa questão da baixa do lago com alternativas. Nós vamos estar buscando ideias que a gente acredita que por um período longo, ou seja, nesses períodos onde a gente precisa produzir mais energia, nós teremos a baixa do lago e coincide diretamente com a temporada de verão. Então, os municípios, nós especificamente, vamos estar nos preparando, vamos buscando alternativas para que as pessoas possam vir para o terminal, sentir à vontade. Mas uma novidade maior aqui é a volta das famílias, as pessoas que estão vindo, acampando. Nós tínhamos um problema ao assumirmos o governo no início do ano, nós tivemos o problema da invasão de pessoas, de vândalos, enfim, destruindo o terminal. Som alto, volume exagerado no som, muita paterna. Nós proibimos isso com o quê? Com um regulamento novo, com uma segurança a mais no local. Então a gente está, de certa forma, proibindo o som, proibindo o algazarra, deixando à vontade as pessoas que querem realmente descansar. E o terminal do Itaipu, ele vai fiquei para descanso mesmo, nós vamos manter essa ordem. Porque, na verdade, né, secretário, o que vocês pretendem é realmente que seja um espaço de lazer para o turista, para as famílias, para que os pais possam levar seus filhos e ficarem tranquilos, que é a mesma situação que já foi enfrentada no terminal turístico de Três Lagoas, aqui em Foz do Iguaçu, e que realmente as famílias voltando a frequentar, para quê? Porque, na verdade, esse atrativo é voltado para as famílias, para que elas possam ter momentos agradáveis de lazer. Com certeza, nós estivemos reunidos, inclusive com o pessoal da Fundação Cultural, que administra Três Lagoas, estivemos reunidos com outras praias da região, São Miguel, Itaipulândia, Michal, então nós em comum decidimos algumas ações, inclusive de Três Lagoas, Andrezinha, São Miguel, a proibição do som. Claro, o som ambiente é um som que dá para ser ouvido, tudo bem, mas a proibição para isso, para que realmente vocês, que esses locais sejam um local agradável e de segurança. E nós queremos as famílias de volta. Houveram aí um período onde que muitas praias abandonaram basicamente as instalações e foi invadido por pessoas que não têm aquele interesse de fazer, digamos assim, daquele local um descanso e sim abraçar. E devagarinho nós vamos retomando o Três Lagoas, o Terezinha, e com o tempo vamos fazer outros investimentos para realmente que a gente consiga atrair mais pessoas, mais visitantes, e principalmente a nossa população, que merece um descanso. É verdade. Então, eu agradeço, secretário, a sua participação e fazemos votos de muito sucesso agora nessa temporada de verão no Terminal Turístico de Santa Terezinha de Itaipu. Parabéns por essa iniciativa e que realmente vocês consigam alcançar esse intuito, alcançar o objetivo, que é atender as famílias aí de Santa Terezinha de Itaipu e também de todas as pessoas, que os turistas e visitantes que procuram a cidade para aproveitar esse grande atrativo aí da cidade, secretário. Obrigado, eu agradeço a atenção, a Rádio CBN. E também posso dizer que as praias da região somos parceiros, que foi para Três Lagoas, para Santa Terezinha, São Miguel, Itaipulândia, Missal, Santa Helena, que visita, que vá com a intenção de preservar a amizade, cultivar novas amizades e principalmente deixar em ordem para o próximo ano. Tá certo. Muito obrigada, secretário, pela sua participação. Ok, obrigado. Agora 11 horas e 49 minutos e o período de férias coletivas e festa de final de ano sempre ocasiona aí nas estradas do Oeste aumento na movimentação de veículos, em especial agora no Natal, que ficou bastante movimentado, e também agora no Ano Novo. O inspetor Luiz Gênova, da Polícia Rodoviária Federal, conversou com Guilherme Wojciechowski e deu orientação aos motoristas que pretendem trafegar agora nesse prazo, nessa data, nas BRs 277, também 469 e BR-600. Bom dia, Gênova. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. Recomendações para quem vai pegar a estrada agora no final do ano, porque a gente já observa, inclusive, na quarta-feira, observamos que houve um movimento acima do normal para uma tarde de quarta-feira, por exemplo, em pontos como a BR-277 em São Miguel do Iguaçu. Que recomendações podem ser dadas ao motorista que vai pegar a estrada nesse final de ano, especialmente aquele motorista que não tem esse hábito de dirigir em rodovias? É inevitável nessa época a aglomeração de veículos e em determinados dias e horários aí, as filas são inevitáveis, né? Então, que o fator preponderante aí é que o condutor pense não só nas pessoas que ele transporta, mas nos demais veículos e pessoas que estejam utilizando a rodovia. Os órgãos de imprensa estão divulgando aí todas as ações, as polícias, né, estão se preparando para o feriado, já estão em operação aí, né, o reforço de efetivo, dos trabalhos, tudo para que os deslocamentos sejam feitos da melhor forma possível e que não haja aí, ou se houver, os acidentes, né, que sejam minimizados aí o máximo possível. Então, a gente pede para que as pessoas, principalmente nos trechos urbanos, respeitem os limites de velocidade, pratiquem a cortesia no trânsito, não façam as ultrapassagens irregulares. Se for ingerir bebida alcoólica, não pegue a direção do veículo. Né? O controle de velocidade vai estar sendo desenvolvido quase todos os dias aí, e horários de pico ao longo da nossa rodovia aqui. Né? E também o controle de alcoolemia. Vale ressaltar aí que nesse ano a PRF vai ter, não vai ter operação de Natal, Ano Novo e depois férias de verão e carnaval, né? Vai ser uma operação única aí, que é a Operação Integrada Rodovida. A primeira etapa vai até o dia 31 de janeiro e a segunda etapa começa 21 de fevereiro a 9 de março, contemplando aí o carnaval, né? Dessa operação, como fase preparatória, foram, pelas estatísticas, eleitos 16 pontos críticos aqui no Paraná, né? E um dos pontos críticos aí, que está nessa relação de 16, é aqui o trecho urbano de Foz aqui, né? Do quilômetro 720 ao quilômetro 730. São 10 quilômetros aonde tem uma enormidade aí de acidentes acontecendo. Temos aí os cruzamentos em nível, a obra aqui no trevo da Avenida Paraná com a BR, que acaba congestionando os demais cruzamentos, E que aí ocasiona esse grande número de acidentes aí. Nesses dias, portanto, acontece essa operação Rodovida de fiscalização. Como você citou, esse trabalho neste ano será permanente. O objetivo, se pelo menos, até impossível dizer que, pelo menos para agora, zerar os acidentes, mas pelo menos reduzir não apenas a quantidade de acidentes, mas também a gravidade dos acidentes? Na verdade, o nosso intuito é justamente esse, né? Zerar o acidente eu acho que é difícil, porque a frota nacional é cada vez mais crescente, né? Então, novas rodovias não estão sendo criadas, né? Por parte do município, novas avenidas não estão sendo abertas. Então, as vias, que são as mesmas de alguns anos atrás, acabam ficando super congestionadas. E o conflito desse trânsito, né, que para nós é a ocorrência do acidente, acaba sendo inevitável, né? Então, é o que a gente pede. Se a pessoa for prudente na condução do veículo, ela zelar pela sua integridade e também para os demais que usam a via, a gente pensa, né, e é lógico que se ocorrer o acidente, o seu dano, a sua proporção será mínima, né? Então, esse foi o inspetor Gênova falando aí dos cuidados que o motorista deve tomar, que pretende pegar a estrada agora nesses feriados aí, no próximo feriado de Réveillon. Agora 11 horas e 54 minutos. E a queda no número de turistas argentinos aqui em Foz do Iguaçu está preocupando o setor. Embargos criados pelo governo do país vizinho para quem vai viajar são a causa da queda no movimento. E quem nos conta é o repórter Maurício Freire. O setor de turismo de Foz do Iguaçu está preocupado com a queda na visitação de argentinos. Uma mudança na taxa para quem deixa o país vizinho fez as viagens ficarem mais caras e o efeito já está sendo sentido na fronteira. É o que conta o presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Similares, Carlos Silva. Nós fomos surpreendidos pelas informações de que já tínhamos uma taxa, o argentino já tinha uma taxa de 20% sobre gastos no exterior e principalmente cartão de crédito, e agora recentemente tem mais uma portaria lá na Argentina, Buenos Aires, de que este percentual ia para 35%. Com certeza, o povo argentino que vem para o Brasil está pensando, porque 35% de taxa realmente inviabiliza qualquer viagem do exterior, né? De acordo com o levantamento do Ministério do Turismo, divulgado em setembro, os argentinos são os turistas estrangeiros que mais visitam o país. São cerca de 1,5 milhão de visitantes por ano, 30% do total de estrangeiros que passam pelo Brasil. Ainda de acordo com o estudo, cada turista argentino gasta em média no país R$ 1.500. Carlos Silva conta que o setor já planeja medidas para tentar incentivar o turista argentino a vir para Foz do Iguaçu. O argentino tem um grande potencial e um grande volume. Nós nos preocupamos realmente com relação a partir do ano que vem, como é que o argentino vai superar isso e como nós vamos tentar ajudá-los a reverter esse processo todo. Neste final de ano, a ocupação dos hotéis de Foz do Iguaçu é principalmente de turistas brasileiros. Hoje nós estamos atendendo, na sua maioria, turistas brasileiros, famílias e que vêm de diversos cantos do nosso Brasil, não é? Aproveitando que Foz do Iguaçu tem uma diária boa, tem estrutura hoteleira e gastronômica de qualidade, e aí a família toda pode vir gastando menos e aproveitando mais, né? A ocupação neste Natal chega a 70%. Para o ano novo, o setor espera um crescimento de 8% em relação a 2012. Maurício Freire, para a CBN Foz. Agora 11 horas e 57 minutos e depois do Natal, movimentação agora aqui em Foz do Iguaçu de turistas, agora é com relação ao Réveillon, que promete ser muito agitado, como sempre. Praticamente os hotéis já estão todos lotados e eles estão comemorando a rede hoteleira, já que a ocupação aí chega perto dos 100%. Quem traz as informações da programação de Réveillon neste 31 de dezembro é a repórter Marjorie Colombari. A expectativa para a virada do ano é de que a cidade de Foz do Iguaçu receba muitos visitantes. Segundo informações do setor turístico, os hotéis da cidade já se encontram lotados. Para o Réveillon, o turista que vem a Foz do Iguaçu poderá dispor não só dos pontos turísticos, mas também de uma programação diferenciada pelos hotéis, como ceia, queima de fogos, bailes, espaço reservado às crianças e muito mais. Os hotéis que divulgaram as programações para a virada de 2013 prometem agradar a todos. Entre eles estão Rafaim Palace Hotel, que promoverá o Réveillon Mistérios de Istambul. A programação contará com jantar de gala, incluindo open bar, música ao vivo e show pirotécnico. O Mabu Thermas Resort também promete surpreender a todos com o grande Réveillon de 2013, com ceia, música ao vivo, um brinde especial e a tão esperada queima de fogos após a contagem regressiva para 2013. Nos dois próximos dias após a festa da virada, haverá o Jantar Aquarela do Brasil, que contará com a presença do cantor Guilherme Arantes. O Hotel Carimã realiza a tradicional ceia, comemorada vários anos consecutivos. O Welcome Drink será disponibilizado para todos os hóspedes e convidados. Após a queima de fogos, haverá a apresentação da banda Manhattan. E para evitar a preocupação dos pais, haverá também a baladinha infantil, onde os papais e mamães poderão contar com os cuidados de uma equipe preparada para ficar de olho nos baixinhos. Marjorie Colombari, para a CBN Foz. Agora, faltando um minuto para o meio-dia, e o repórter Maurício Feiro conversou com o pessoal dos bombeiros também a respeito dessa temporada de verão. No último final de semana, 4 ocorrências de afogamento foram registrados nas regiões oeste, em cidades do entorno do Lago de Itaipu. Em um clube próximo à Prainha de Três Lagoas, em Foz do Iguaçu, um homem foi socorrido após saltar de um barco e tentar chegar até a margem nadando. Em Santa Helena, outras 2 pessoas também foram retiradas da água por salva-vidas. Já em Missal, um menino de 13 anos morreu enquanto se banhava no rio. De acordo com o tenente Ferradim, no caso dos adultos, os acidentes são provocados, na maior parte dos casos, após o consumo abusivo de bebidas alcoólicas. Isso daí acaba inibindo as pessoas aí contra os perigos, né? A pessoa perde a noção do perigo e acaba entrando aí em locais aí que são impróprios, inadequados ao banho, até mesmo perigosos, né? E acabam aí sofrendo algum afogamento, né? Sobre as crianças, o tenente alerta que é preciso redobrar os cuidados e orientar sobre a segurança na hora de entrar na água. Principalmente aí ter cuidado com as crianças, né? Nunca perder de vista aí as crianças e sempre indicar a elas aí onde devem tomar banho. Se possível aí com o início da operação verão, nós teríamos guarda-vidas militares nos balneários aí na nossa região e sempre procurar aí obedecer as orientações desses guarda-vidas aí, que estão orientados para manter aí a ordem e a boa conduta aí dos nossos banhistas nos balneários, né? O tenente alerta ainda sobre os riscos submersos que podem estar escondidos no Lago de Itaipu. Chega um momento aí em que a parte de concreto, de areia ali, ela acaba repentinamente e a pessoa pode cair num buraco. Os balneários que nós iremos trabalhar, nós temos limitadores de banho e inclusive para as embarcações também. Onde os banhistas, seguindo as orientações aí dos guarda-vidas, com certeza nós não teremos problemas. Durante a operação, cerca de 70 homens treinados devem fazer a segurança dos banhistas nos balneários do Lago de Itaipu. Eles irão atuar nas cidades de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Missal e Santa Helena. Maurício Freire, para a CBN Foz. Agora, meio-dia e um aqui em Foz do Iguaçu, chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 7 de dezembro, dia 28 de dezembro de 2013. Programa que teve os trabalhos técnicos de Christian Kubila e também de Jodemar Corrêa. Reportagem local, Marjorie Colombari e Maurício Freire. Hoje, com Cristina Pinheiro. O CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã com Guilherme Wojciechowski. Outras notícias na programação CBN e também no site cbnfoz.com.br, onde esse programa estará postado em instantes, na íntegra, para que você possa ouvir e fazer o download. Fique agora em rede nacional com o repórter CBN e, na sequência, a revista CBN. CBN Turismo.